Uma boa noite a todos. Como é gostoso estar aqui com vocês. Hoje a gente começa uma jornada de estudo da Bíblia. Uma jornada de conhecimento de Deus. Quando a gente faz isso, nós temos que ter em mente que a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus não é uma teoria, não é uma hipótese. Não é uma imaginação da parte de João, de Mateus, de Moisés ou de quem quer que tenha escrito a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade, fruto daquilo que Deus mostrou ao homem e o homem compartilhou com o seu semelhante. É assim que Moisés escreveu, e a gente leu o que Moisés escreveu, mas a palavra é de Deus. É assim que João escreveu, e a gente lê o que João escreveu, mas não é a palavra de João, é a palavra de Deus. E Deus usou pessoas em toda a história da humanidade. Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Deus colocou neles as capacidades físicas, mentais, espirituais, e Deus se comunicou com o ser humano face a face. Após o pecado, Deus não deixou de se comunicar, mas agora Ele se comunica por meio da profecia, por meio dos seus profetas. E esta semana, nós vamos estudar, de uma forma muito especial, um conceito bíblico à luz da obra de um profeta, de uma profeta, aliás, que não escreveu nada que está escrito na Bíblia. É uma mulher que viveu muito depois dos tempos bíblicos. Nós estamos falando de Ellen White. E, em geral, quando a gente trabalha esse tema, a gente não trabalha num contexto de evangelismo, porque, de alguma forma, a gente entende que a nossa mensagem é a mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus. E nós não dependemos do que Ellen White escreveu para fundamentar aquilo que a gente crê. E isso é verdade. Porém, por causa disso, muitas vezes, a obra de Ellen White é negligenciada e tem muitos adventistas do sétimo dia que não conhecem o que Ellen White escreveu ou não acreditam no que Ellen White escreveu. E aí a coisa fica um pouco incoerente, porque nós cremos dentro dessa igreja que Ellen White foi uma pessoa usada por Deus. Então, nós temos vergonha disso? Nós não temos vergonha disso. Pelo contrário, agora entenda, o fundamento de tudo que nós vamos estudar essa semana está onde? Na Bíblia Sagrada. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Então vamos estudar um texto importante da Bíblia, porque é a Bíblia que provê o fundamento para a crença em dons espirituais. A Bíblia nos dá várias listas de dons espirituais, em 1 Coríntios, em Efésios, em outros textos do Novo Testamento. E, em geral, essas listas não são unânimes, mas, em geral, elas contêm mais ou menos os mesmos dons. E hoje nós vamos estudar, então, o dom de profecia. Só que nós vamos estudar esse dom de profecia dentro de um assunto bem específico. E o tema da mensagem de hoje é assim: as relações entre a obra de Ellen White e a Bíblia à luz do conceito de pecado. Mas primeiro nós vamos fundamentar a crença nos dons espirituais. Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Senhor Deus eterno e querido, que ao lermos a Tua palavra nesse momento possamos ouvir a Tua voz, Pai. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz e o Teu entendimento. Em nome de Jesus, amém. Então olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis guiar-vos, conduzir-vos a ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Nós poderíamos pregar essa noite só sobre esse texto e já teria muita informação e muita coisa. Mas eu quero que vocês se concentrem em poucas dessas coisas. E a primeira delas é a seguinte: Paulo nos afirma que existem uma variedade de dons, mas existe um só Espírito. Isso é muito interessante, porque por vezes algumas pessoas no mundo cristão, elas têm uma tendência muito ruim de dizer o seguinte: quem não prega, quem não tem dom de pregar, não é de Deus, não é fiel, não é correto, está longe de Deus, porque quem está perto de Deus tem que saber pregar. Mas isso é verdade? Não. Existem pessoas que têm grande comunhão com Deus, mas não sabem pregar, não sabem falar em público, várias dificuldades. Mas isso não quer dizer que a pessoa não tem comunhão com Deus, ou que ela não tem dons espirituais. O mundo pentecostal, de forma geral, pensa assim: quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Mas espera aí, nem todo mundo fala em línguas? Jesus não falou em línguas, Estevão não falou em línguas, tantos outros homens cheios do Espírito Santo na Bíblia não falaram em línguas. Então não quer dizer que para ter o Espírito Santo, para ter um dom espiritual, tem que falar em línguas. Todo mundo é profeta, sim ou não? Não! Não é porque você tem um dom espiritual que tem que ser o dom de profecia. E no fim de tudo, o que a gente vai perceber? Nós todos temos dons espirituais diferentes. Nem todos são iguais, mas todos nós que cremos em Deus temos o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Então olha só, o Espírito Santo tem dons diversos, mas ele é um só. E aí nesse texto se diz que esse Espírito Santo, ele se manifesta com um fim proveitoso, ou seja, com um objetivo útil. Por que que Deus dá a alguém o dom de pregar? É para o pregador ficar lá bem bonitão? Claro que não! É porque a pregação é útil para a salvação de alguém. É para isso que Deus dá o dom de pregar. Por que que Deus dá a alguém o dom de profecia? É porque esse dom tem utilidade na salvação de outras pessoas. Pensa quando Deus deu o dom de línguas lá em Atos capítulo 2. Aquele dom de línguas funcionou para a salvação de muitas pessoas que não falavam a língua dos discípulos. Então, o objetivo de Deus com os dons espirituais é que eles sejam úteis e não inúteis. Isso é muito importante, porque aí a gente consegue entender que as coisas que Deus faz, elas têm propósito, e elas não são dadas para que o pastor seja melhor que os outros porque ele tem um dom, para que quem fala isso ou quem fala aquilo seja melhor que os outros porque tem o dom de falar isso ou aquilo. Não foi para isso que Deus nos deu dons. Deus deu dons para a igreja, para a utilidade, para a salvação. Dentro de 1 Coríntios 12, onde a gente leu, se fala de um montão de dons. Fala de dom do conhecimento, dom da sabedoria, dom de operar milagres, dom de cura e vários outros. E no meio deles está lá o dom de profecia. Agora, já começa uma questão interessante. Pode existir mulher profeta? Sabe que muitas pessoas acusam muito a Bíblia de ser um livro machista, complicado e etc. Mas a verdade é o contrário. Você tem na Bíblia vários exemplos de mulheres profetas ou profetisas. Você tem, por exemplo, Atos 21, verso 9, a Bíblia diz que Filipe, um dos discípulos, ele tinha quatro filhas, quatro donzelas que profetizavam. Lá no Novo Testamento. quatro filhas, quatro mulheres que eram profetas, profetizavam. Só que isso não é só no Novo Testamento. Desde lá do livro dos Juízes, por exemplo, Juízes 4, verso 4, lá se diz que Débora era uma juíza do povo, uma líder do povo, e era também profetisa. Então, na Bíblia existem mulheres profetas. Então, o dom de profecia não está limitado somente a homens. Mas tem uma outra questão. Será que existem profetas que não escreveram a Bíblia? Que nunca escreveram nada na Bíblia? O próprio texto bíblico nos dá a indicação que sim. Por exemplo, se fala das crônicas do profeta Natã e das crônicas do vidente Gade. 1 Crônicas 29, 29. Então olha só, lá nesse livro de crônicas, se fala então do livro do profeta Natã e do profeta Gade. Mas esses livros não estão na Bíblia. Então, esses profetas escreveram livros, eles são profetas de Deus, inclusive Natã é o profeta que repreende Davi, um homem de Deus, escreveu o livro, mas não foi preservado aonde? Na Bíblia. Então, existem profetas que escreveram, mas os seus escritos não foram incluídos na Bíblia. Agora, como é que a gente faz para julgar a obra de um profeta? Para saber se ele é verdadeiro ou se ele é falso? A Bíblia traz duas provas. Pelos seus frutos os conhecereis, pelos resultados do seu trabalho, pela coerência da sua vida, mas também Isaías 8, verso 20 diz assim: a lei é o testemunho, se não falarem dessa forma, neles não existe luz. Então todo profeta deve ser julgado pelo que está escrito aonde? Na Bíblia, na lei e nos profetas, nos testemunhos. É uma forma de falar da Bíblia como um todo, os livros de Moisés e os livros dos outros escritores. Então, para resumir o que a gente aprendeu da Bíblia até aqui, o dom de profecia é: 1. É um dom do Espírito Santo. 2. Ele pode ser exercido por homem ou por mulher. 3. Ele pode ser verdadeiro, mesmo quando não está preservado na Bíblia. E 4. Ele se submete à inspiração canônica como norma final da verdade, ou seja, ele se submete à Bíblia como palavra de Deus. Então essas são as características do dom de profecia. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que o dom profético se manifestou na obra de Ellen White. Agora, essa crença adventista, ela gera alguns ataques de quem não é adventista. E esses ataques, em geral, se resumem em um só, que é o seguinte: a Igreja Adventista acredita em uma outra fonte da verdade além da Bíblia. É como se a obra de Ellen White fosse uma segunda Bíblia e a gente confia mais em Ellen White do que na Bíblia. Essa é uma acusação que se faz, mas essa é uma acusação mentirosa. E essa semana nós vamos entender isso de forma clara. E vocês precisam estar aqui, precisam buscar o conhecimento. Crescer no conhecimento e na graça. Agora, acontece um outro problema quando a gente diz que Ellen White foi profetisa. E esse problema já não são ataques dos de fora, são dúvidas dos de dentro. Existem dúvidas entre os adventistas. São discussões internas a respeito da relação entre o que Ellen White escreveu e o que a Bíblia diz. A nossa igreja, é muito importante que vocês entendam, que é uma igreja mundial. Essa igreja onde você está aqui hoje, ela é parte de um distrito, um conjunto de mais ou menos 10 igrejas. Esse distrito está contido em uma associação, que é a Associação Central Sul-Rio-Grandense, no Rio Grande do Sul, onde vocês moram. Só que aqui no Rio Grande do Sul, tem duas associações e uma missão. Essas associações se reúnem numa união, a união na divisão e a divisão na conferência geral. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que essa igreja aqui desse bairro é a mesma igreja que você encontra lá em Nova York. É uma igreja adventista do sétimo dia. É uma igreja que crê na palavra de Deus, que crê em Ellen White, que crê no sábado, que crê na volta de Jesus, que crê na lei de Deus, que crê na graça de Deus, etc. Nós estamos unidos no mundo inteiro pela fé na palavra de Deus. E dentro da igreja existe um órgão que a gente chama de Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral. Nós somos 18 milhões de adventistas no mundo. Alguns desses adventistas vivem pesquisando a Bíblia justamente para oferecer para os membros as respostas das dúvidas que os membros têm em relação à Bíblia, em relação ao que a gente crê. Você tem tempo de gastar um ano estudando Romanos para tirar alguma dúvida sobre Romanos? Ah, você tem que trabalhar, tem que lavar a louça, tem que cuidar das crianças, tem que fazer tudo. Você não tem esse tempo, mas a igreja tem alguém que passa o ano inteiro estudando o livro de Romanos para chegar no fim e dizer assim: olha, lá Paulo quer dizer isso, aqui Paulo quer dizer aquilo. Eu estudo a Bíblia. O Instituto de Pesquisas Bíblicas da Conferência Geral, ele nos ofereceu 20 respostas a respeito do dom de profecia. E eu quero compartilhar essas 20 respostas com vocês. Como é que são essas 20 respostas? São 10 afirmações e 10 negações. E eu vou lê-las para vocês e vou comentar brevemente cada uma delas. Então vamos começar com as afirmações. A Igreja Adventista afirma o seguinte: acreditamos que a Bíblia é a palavra divinamente revelada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Essa é a primeira afirmação. Em quem que nós cremos? Na Bíblia. Primeira afirmação. Segunda, acreditamos que o cânon da Bíblia, ou seja, o conjunto dos livros que compõem a Bíblia, é composto somente pelos 66 livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ou seja, nós não acrescentamos nenhum livro à Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é o quê? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ponto final. Grande conflito é a Bíblia? Não. Desejado de todas as nações é a Bíblia? Não. Nós cremos que Bíblia é o quê? Antigo Testamento e Novo Testamento e ponto final. Terceira afirmação. Acreditamos que a Bíblia é a base da fé e a autoridade final em todos os assuntos. Qual que é a autoridade final? A Bíblia. É a Bíblia. São afirmações da igreja. Quarta afirmação. Acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus na linguagem humana. A Bíblia é a palavra de Deus, não foi Moisés que escreveu, foi Davi que escreveu, foi Paulo que escreveu, o texto que a gente leu. Mas mesmo assim é a palavra de Deus. É isso que nós cremos. Quinto ponto. Acreditamos que a Bíblia revela que o dom de profecia seria manifestado na igreja cristã após o período de produção do Novo Testamento. Isso é muito importante. Lá na Bíblia fala que existem dons espirituais. Por exemplo, o dom de cura. Alguém ora por uma pessoa e a pessoa é curada. Existem casos de cura dentro da igreja, sim ou não? Sim. Não quer dizer que todo mundo é curado, mas quer dizer que existem casos de cura. Existem pessoas até hoje orando em nome de Jesus e pessoas sendo curadas. Então nós não cremos que esse dom de cura só servia para quem? Para Paulo, para Tiago, para João. Não, nós cremos que esse dom que Deus deu para eles ainda existe até hoje. Isso em relação ao dom de cura, como também ao dom de profecia e aos outros dons do Espírito Santo. Sexta afirmação. Acreditamos que o ministério de Ellen White e sua obra foram manifestações do dom de profecia. Essa é a fé da igreja. Nós cremos que o que ela escreveu é manifestação de profecia. Sétima afirmação. Acreditamos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e que seus escritos, fruto dessa inspiração, são aplicáveis e autoritativos, especialmente para os adventistas do sétimo dia. Então nós cremos que o Espírito Santo foi que inspirou ela e o que ela escreveu tem muito valor, em especial aos adventistas. Oitava afirmação. Acreditamos que os objetivos dos escritos de Ellen White incluem compreensão dos ensinos da Bíblia com urgência profética para a vida espiritual e moral. Ou seja, para que que Ellen White escreveu? Para nos ensinar com urgência profética a necessidade de estudar a Bíblia. Para isso que Deus levantou o ministério dela. Para eu e você estudarmos mais a Bíblia. Para a gente entender o tempo que a gente está vivendo, para a gente voltar para a Escritura. Nona afirmação. Acreditamos que a aceitação do dom profético de Ellen White é importante para a nutrição espiritual e unidade da igreja. Ou seja, a gente não ganha como igreja se a gente se afastar da fé no espírito de profecia. Por mais que essa fé possa gerar questionamentos e problemas, nós temos que encarar esses problemas e não nos afastar, porque o espírito de profecia é uma grande bênção para essa igreja. Décima afirmação. Acreditamos que o uso que Ellen White fez de fontes e assistentes literários encontra paralelo em alguns escritores da Bíblia. Muitas pessoas acusam Ellen White de ser uma falsa profeta por várias razões. E uma das razões é que Ellen White teve um grupo de pessoas que ajudou ela a escrever. Só que tem uma coisa. Quantas cartas de Pedro você tem na Bíblia? Duas. Pedro não sabia ler nem escrever. Pedro era um analfabeto, pescador. Como é que tem carta de Pedro na Bíblia? Alguém ajudou ele a escrever. Não só Pedro, mas, por exemplo, Paulo sabia escrever. Mas mesmo assim, a Bíblia relata que alguns ajudavam ele. Por exemplo, Tércio ajudou a escrever a carta aos Romanos. Talvez Paulo ele tinha um pouco de problema de visão, talvez ele estava preso, não conseguia escrever, e algum amigo dele ia lá, ouvia o que ele estava dizendo e escrevia, ajudava a escrever. Então olha que interessante no fim de tudo, né? A Bíblia foi escrita por Pedro, que não sabia escrever. Você, às vezes a gente encontra alguns analfabetos e eles se sentem muito assim, diminuídos. Ah, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não sei ler. Mas se você não sabe ler ou escrever, Deus pode usar você e abençoar você como você é. Porque quem salva você não é a leitura, quem salva você é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E quem não sabe ler consegue saber a verdade ou não consegue? Claro que consegue. Tem analfabeto aí com mais fé e com mais amor do que muito doutor, que sabe ler bastante. Sabe ler grego, hebraico, aramaico, garítico, sei lá mais o quê. Não é isso que faz da gente um cristão. O que faz da gente um cristão é o quê? O Espírito Santo e a fé. E isso não é só para quem sabe ler. Isso é para todo mundo. Agora, nós temos também 10 negações. E aí, o Instituto de Pesquisas Bíblicas diz assim: não acreditamos que a qualidade ou grau da inspiração nos escritos de Ellen White seja diferente do grau de inspiração dos escritores da Bíblia. Resultado é o seguinte: tem alguém muito inspirado, tem alguém só um pouquinho inspirado. Essa é uma ideia problemática, porque no fim, você pode acabar tendo problema mesmo entre os autores da Bíblia. Você começa a chegar numa situação tipo assim: Paulo é muito inspirado, Tiago é um pouquinho inspirado, não é muito não. Porque você quer aceitar mais o que Paulo escreveu do que o que Tiago escreveu. Tá entendendo como que funciona o argumento? Então a Igreja Adventista diz assim: não, Paulo foi inspirado, Tiago foi inspirado, amém, ponto final. Ou você é inspirado ou não é. Não tem essa coisa de muito inspirado, pouco inspirado, médio inspirado, não. Ou você é ou não é. Segunda negativa: não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam um acréscimo à Bíblia. Não acreditamos nisso. Ponto final. Terceira negação: não acreditamos que os escritos de Ellen White funcionem como fundamento ou autoridade final da fé cristã, como a Bíblia funciona. Onde é que está a autoridade final? Está na Bíblia. Não cremos que Ellen White tenha a mesma função. Não cremos que o que Ellen White falou é a palavra final de nada, porque a palavra final é a Bíblia. Quarta negativa: não acreditamos que os escritos de Ellen White possam ser usados como fundamento das nossas doutrinas. Por que que a gente guarda o sábado? Porque está na Bíblia. Não é porque Ellen White escreveu que tem que guardar o sábado. Ela escreveu, mas não é por causa dela que a gente guarda. É porque está onde? Nos 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. Tem que fazer essa diferença. Não é porque ela escreveu, mas é porque Deus escreveu. É diferente. Quinto ponto: não acreditamos que o estudo dos escritos de Ellen White possa substituir o estudo da Bíblia. Essa é uma boa também, né? Ao você ler Patriarcas e Profetas, isso não é um substituto para você ler Gênesis, para você ler Êxodo, para você ler Levítico, para você ler Deuteronômio e etc. Não é substituto. Você deve ler Patriarcas e Profetas, mas também estude a Bíblia. Sexta negativa: não acreditamos que a Bíblia só possa ser compreendida através dos escritos de Ellen White. Ellen White explicou muito da Bíblia? Sim. Mas nós não acreditamos que só entende a Bíblia quem estuda Ellen White. Não. A escritura é suficiente para quem lê ela. Não é só para quem lê Ellen White. Tá bom? Sétima negativa: não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam essenciais para a proclamação da verdade da Bíblia para a sociedade como um todo. Nós não cremos que todo mundo aí na rua tem que acreditar em Ellen White. Ellen White, ela é uma profeta para quem? Para a igreja, para nós. É para nós que funciona. Oitava negativa. Não acreditamos que os escritos de Ellen White esgotem o significado das escrituras. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vê o que Ellen White escreveu sobre Romanos capítulo 7, ela escreveu muito sobre o verso 12, que fala que a lei é santa, justa e boa. Muitas vezes Ellen White citou esse texto. Ah, a lei é santa, justa e boa. Paulo escreveu lá em Romanos 7:12. Mas poucas vezes Ellen White citou os outros versos do mesmo capítulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Ellen White não citou muito esse texto. Agora, isso não quer dizer que Romanos 7:12 é mais importante que os outros versículos. Nós não cremos que o que ela escreveu é ponto final, o que ela escreveu é mais importante do que os outros. Não, é tudo importante porque é tudo palavra de Deus. Nona negativa. Não acreditamos que os escritos de Ellen White sejam produto de mera piedade cristã, ou seja, a Ellen White era muito gente boa, por isso que ela escrevia tanto sobre Jesus. Não. Nós cremos que o que se manifestou nela foi um dom sobrenatural. Não foi vontade de escrever, falta do que fazer. Ah, não tenho o que fazer, vou ficar escrevendo sobre Jesus. Não. Não é fruto disso, é fruto de uma experiência espiritual. Poderosa, um dom espiritual que Deus deu para ela. E décimo ponto, não acreditamos que o uso de fontes e assistentes literários por parte de Ellen White negue a inspiração dos seus escritos. Mesma coisa do ponto 10 das afirmações. Agora, isso colocado, a gente precisa entender uma coisa. A melhor forma da gente estabelecer as relações corretas entre a Bíblia e a obra de Ellen White é estudar o que Ellen White mesmo escreveu sobre a Bíblia. Você quer saber qual que é a relação entre uma coisa e outra? Dá uma olhadinha no que Ellen White escreveu e eu vou ler para vocês. Eu poderia citar aqui um montão de texto, mas eu vou ler um só. Fundamentos da Educação Cristã, página 126. Ellen White escreveu assim: a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Amém. Quem está dizendo isso? Ellen White. Ela está dizendo assim: os meus escritos são fé e doutrina. Fundamento da fé e doutrina é o que eu escrevo. Não. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina e ponto final. Só que ela diz. Agora, deixa eu dizer para vocês. Essa semana, nós vamos investigar as relações entre a Bíblia e o espírito de profecia à luz de um conceito. E esse é o conceito de pecado. E por que que esse conceito é importante a gente entender? Porque sem o pecado, sabe onde eu e você estaríamos? No paraíso. Você queria estar no paraíso? Eu queria. Mas nós estamos aqui num mundo, sofrimento, doença, dor, morte, problemas financeiros, problemas familiares, problemas espirituais. E por que que nós estamos aqui? Por causa do pecado. Então, vamos estudar esse tema essa semana. Abre a sua Bíblia, João capítulo 16. Vamos para a Bíblia. João 16, versos 8 a 11. Esse é um texto onde Jesus mesmo conversa com a gente e ele nos diz assim, olha: quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Olha que importante. Jesus falando, o Espírito Santo virá para convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E agora Jesus vai nos dar uma definição de pecado. E ele vai dizer assim: do pecado, por quê? Porque não acreditam em mim. Não acreditar em Jesus é o quê? É pecado. Romanos 14, verso 23. Vamos adiante aí no Novo Testamento. E nós vamos encontrar em Paulo um conceito de pecado igual ao conceito de Jesus em João 16. Então, Romanos 14, verso 23. Aí a Bíblia diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. Leiam comigo aí: e tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é o quê? É pecado. Então, olha que interessante. Nesses textos, pecado é algo que existe em função da fé ou da não fé. Não ter fé é pecado, fazer algo contra a nossa fé é pecado. Imagina o seguinte: eu tenho fé no amor, eu não amo, é pecado. Eu tenho fé que tem que guardar o sábado, eu não guardo o sábado, é o quê? É pecado. Eu tenho fé que eu tenho que tratar bem as pessoas, eu não trato bem as pessoas, é pecado. Tudo que eu faço que não provém da fé é pecado. Mas volta um pouquinho aí em Romanos, vai para o capítulo 7, verso 7. E agora Paulo vai nos dar um outro conceito de pecado. Muito interessante. Romanos 7, verso 7. Aí a Bíblia diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo responde: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Agora, Paulo migra da noção de pecado em relação à fé e nos traz para a relação de pecado em relação ao quê? À lei de Deus. E esse é o sentido de um dos textos mais famosos que a gente usa para definir o pecado. 1 João 3, verso 4. Pois todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é o quê? É a transgressão da lei. Então olha só, só pelo estudo da Bíblia, nós chegamos à seguinte conclusão. Às vezes o pecado é ligado à falta de fé, e às vezes o pecado é ligado à transgressão da lei de Deus. Então nós vemos pela Bíblia um conceito plural de pecado. Às vezes pecado é uma coisa, é a falta da fé. Às vezes pecado é outra coisa, é a transgressão da lei. Concordam comigo, sim ou não? Sim. Fica claro pela Bíblia o que eu estou dizendo? Então isso é importante. Então, pela Bíblia nós temos um conceito plural de pecado. E por toda a Bíblia nós vemos essa pluralidade. Moisés, por exemplo, escreveu que existem pecados por ignorância e outros pecados de mão levantada, por rebelião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 1 João capítulo 5 também diz assim, que existe pecado para a morte e existe pecado não para a morte, já demonstrando que tem pluralidade no conceito. Às vezes o pecado tem perdão, às vezes não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, mas tudo é pecado. E o conceito de pecado é plural, não é singular. Nem sempre pecado significa a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês. Você peca? Sim, ok. Agora eu vou definir pecado. Matar a mãe é pecado? É pecado. Você já matou sua mãe? Então se eu disser assim, você peca. Peraí, eu não estou querendo, posso te acusar de matar sua mãe, você nunca matou sua mãe. Então mesmo você não tendo nunca cometido o pecado de matar sua mãe, você fez algum outro pecado. Isso é importante. Se eu definir pecado só como matar a mãe, quem nunca matou a mãe não pecou. Eu nunca pequei. Minha mãe, inclusive, está viva aqui, junto comigo. Eu não posso definir pecado só em função de uma coisa. Pecado é um montão de coisas. Bom? É uma pluralidade de coisas. Só que assim, olha, o que acontece? Nesses poucos exemplos, nós já podemos postular pela Bíblia que pecado é um conceito plural. Às vezes significa uma coisa, às vezes outra. Mas imediatamente agora, nós começamos os nossos problemas. Sabe por quê? Porque Ellen White, ela escreveu várias vezes um conceito que é o seguinte. Olha só o que ela escreve. Fé e Obras, página 56. Pois bem, precisamos compreender o que é o pecado. A saber que ele é a transgressão da lei. Aí ela arremata dizendo assim: essa é a única definição dada nas Escrituras. Nós vimos pela Bíblia que o conceito de pecado é plural. Ela afirma que o conceito é único, um só. E esse exemplo é suficiente para testar a nossa fé e as nossas convicções. E agora eu vou apertar vocês. Agora eu quero apertar vocês, eu quero ver quem é adventista do sétimo dia. Vou colocar uma situação hipotética aqui. Se a Bíblia apresenta um conceito plural de pecado, e Ellen White insiste num conceito singular de pecado, nós precisamos fazer algumas perguntas e obter respostas para solucionar o nosso dilema. Peraí, a Bíblia fala que é plural. Ellen White fala que é singular. Vamos cavucar isso aí. Se a Bíblia apresenta o conceito de pecado como algo plural, e Ellen White apresenta como algo singular, vamos pensar que no fim das contas a gente chega à seguinte conclusão: ou a Bíblia está errada, ou Ellen White está errada. No fim da nossa grande investigação a gente chega numa das duas conclusões. Quem que você vai rejeitar? A Bíblia ou Ellen White? Eu rejeitaria Ellen White. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. É triste reconhecer, mas alguns adventistas na face desta terra prefeririam rejeitar a Bíblia. E sabe por quê? Porque eles fazem interpretações perfeccionistas de Ellen White. Porque eles se agarram à interpretação deles de Ellen White. E eles acham que aquilo é a mais pura verdade. Só que tem uma coisa. Essa postura de negar a Bíblia ou de negar Ellen White, ela é plenamente equivocada e completamente desnecessária. E eu vou explicar para vocês por quê. A tensão entre a Bíblia e Ellen White nesse ponto não é resolvida descartando a Bíblia em favor de Ellen White e nem descartando Ellen White em função da Bíblia. A palavra única nem sempre significa uma unidade matemática, mas pode significar uma unidade especial, apesar da existência de outras unidades. Vou dar um exemplo. Se eu disser para vocês assim, olha, esta é a minha única gravata. Isso pode significar duas coisas diferentes. Talvez eu só tenha essa gravata, eu não tenho nenhuma outra. Eu só tenho quantas? Uma. Essa aqui é a única. Só que tem uma coisa. Talvez eu tenha 1000 gravatas, mas essa aqui eu ganhei da minha mãe. A minha mãe me deu essa gravata aqui no dia do meu aniversário, que eu fiz 30 anos, que eu fui chamado, que eu me tornei um pastor. E ela falou assim: filho, eu estou te dando essa gravata para você lembrar do teu chamado, você é um pastor, você tem que pregar a palavra de Deus. E agora, apesar de eu ter 1000 gravatas, essa aqui é única. É difícil de entender? Não é difícil de entender. Só que alguns querem criar o quê? Confusão. Ah, Ellen White escreveu que é única, mas a Bíblia diz que é plural. Então vai com calma. Vai com calma, porque você pode acabar colocando Ellen White contra a Bíblia. E a Bíblia contra Ellen White. E aí você não está fazendo a obra de Deus. Está fazendo a obra de quem? Do diabo. Está criando o quê? Confusão. Agora, o que determina se a palavra única quer dizer um em conceito matemático ou especial? É o contexto. O contexto é que determina se aquilo significa um número, é um em detrimento de outros, ou se é especial apesar da existência de outros. E no caso do texto de Ellen White, qual é o contexto? Lembra do que ela escreveu? Transgressão da lei de Deus. Essa é a única definição de pecado. Que contexto que ela escreve isso? Entendam uma coisa. Ellen White vive nos Estados Unidos do século XIX. E sabe o que os Estados Unidos é? Um país cristão. Em cada esquina dos Estados Unidos você encontra uma igreja. Isso é comum nos Estados Unidos, não sei se vocês sabiam disso. É um país cristão. Só que tem um problema. Você tem um país que diz que é cristão, mas não guarda os mandamentos de Deus. Em especial, o sábado. Olha o contexto. Então tem um monte de cristão que está falando que Jesus salva eles do pecado, eles pregam sobre o pecado, eles falam sobre o pecado, mas de uma forma estranha, eles não ensinam a verdade bíblica sobre o pecado. Que o pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus. E esse mundo cristão dos Estados Unidos e do mundo inteiro não está ensinando a verdade, o que é o pecado. E aí Ellen White diz assim: nós precisamos pregar um único conceito, ou seja, um conceito especial para o nosso contexto, de que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Porque quando a gente prega esse conceito, que é o conceito da Bíblia, um dos conceitos bíblicos, a gente revela para as pessoas a necessidade que elas têm o quê? De guardar o sábado. Serem fiéis à lei de Deus. E se a gente não faz isso, acontece igual acontece hoje no meio da maioria das igrejas. Eles falam do que é pecado, mas nunca explicam o que é pecado. Aí no fim das contas, o que é o pecado para eles? É vestir calça comprida, cortar o cabelo, olhar a televisão, gostar de futebol. Eles não têm o conceito bíblico de pecado e começam a inventar pecado que a Bíblia não fala. Vê o perigo? E Ellen White, nesse contexto, diz: nós temos uma única definição, e essa definição é transgressão da lei. Porém, isso não quer negar que a Bíblia traga o conceito de pecado como falta de fé. Só Romanos 14, 23 já seria suficiente para negar que a Bíblia só tem um contexto, um conceito de pecado. Então o que acontece? Olha, a única definição de pecado de Ellen White significa uma definição essencial e importante em um contexto específico. E não é uma afirmação sobre um conceito matemático em exclusão de todo outro qualquer conceito. E um outro exemplo bem importante sobre isso é Isaac. Lembra que Deus aparece para Abraão e diz assim: me sacrifica o teu único filho. Mas Isaac era o único filho? Não. Ismael era filho de Abraão. Então assim, Isaac é único em que sentido? Ele é o único da promessa. Não quer dizer que ele não tem outro. Sendo único, tem outro. Então, o conceito bíblico de pecado de Ellen White é único, mas tem outro. Tá bom? Acabo com o problema. Nessa semana, queridos, nós vamos estudar esse assunto profundamente, mas nós temos um objetivo. Nós queremos identificar o que é o pecado. Nós queremos confessar os nossos pecados. Nós queremos abandonar os nossos pecados, lutar contra eles, para vivermos por Jesus que morreu por nós. O objetivo não é só a gente ficar aqui de teorias. O objetivo é o seguinte: Ezequiel, você tem pecado? Falta de fé. É um conceito bíblico. Aí o pastor tem que parar para pensar na sua vida. Será que eu estou descrendo de Deus? Poxa, Deus me pede para guardar o sábado, eu não quero guardar porque eu acho que eu não vou ter dinheiro, não estou descrendo. Então a gente vai estudar esse tema todo, não é só para ficar falando de teoria, é para cada um pensar no seu coração, e aí tomar a decisão: eu vou crer, porque eu não quero viver em pecado. Ah, o pecado é a transgressão da lei, então será que eu estou mentindo por aí? Será que eu estou sendo desonesto com alguém? Será que eu estou tendo problemas em relação ao sexo, ao dinheiro, alguma coisa? Eu vou abandonar isso, eu vou vencer isso. Porque eu quero a salvação que Jesus me comprou. Esse é o nosso objetivo essa semana. Não é só ficar aqui falando teoria. É para que na vida de cada um de vocês e de todos vocês, o pecado seja identificado, confessado e que a gente lute contra o pecado. Essa semana nós vamos fazer isso. E eu queria deixar uma promessa com vocês. A Bíblia diz assim: Jesus morreu por todos, para que aqueles que estão vivos não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segundo aos Coríntios 5, verso 15. Jesus morreu por todos os pecadores, por todos os transgressores, para que a gente não viva mais para nós mesmos, mas para que a gente viva para Ele e por Ele, que morreu por nós, venceu a morte e está voltando para nos buscar. A gente traz um tema assim complicado, difícil, pesado, porque o pecado é uma coisa complicada, difícil, pesada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós temos problemas e pecados, todos nós, e nós vamos entregar esses pecados nas mãos de Deus nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus eterno e querido, muito obrigado pela herança da Tua palavra que o Senhor deu a cada um de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor levantou essa igreja para pegar a Tua palavra, Pai. Senhor, nós somos uma igreja importante neste mundo, Pai. Não porque nós somos melhores que os outros, mas porque o Senhor, pelo Espírito Santo, nos deu a Tua palavra, Pai. Que diante disso, Senhor, o Senhor nos perdoe aquilo que temos falhado diante da missão, diante da fé, diante do amor, diante da Tua lei. E que, de posse do Teu perdão, saiamos daqui renovados para sermos fiéis à Tua palavra, Pai. Dá-nos a tua graça, a tua misericórdia. Nos protege na volta para casa. Nos abençoe e nos guarde. Salva cada um de nós e a nossa família. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém.